Galo Salvador, bom dia, Azul, Papa das Bandeiras. Quem chamou o sol? Azul, Papa Tango 90. Papa Tango 90. Estamos com autorização para distribuir na comenda, posição 3.000, na parte 3. Gente, já coordenado com o empréstimo? Já coordenado com o empréstimo. Gente, o Azul, Papa Tango 90, chama a término.